te dou a minha própria vida, se preciso isso for. Porque te amo e o nosso amor é tão sincero, tens tudo aquilo que eu